¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá, olá, boa noite, bem-vindos a mais um Friday Night, tudo bem convosco? Preparadinhos para mais um início de fim de semana aqui na Rádio Andarué? Durante 120 minutos, grandes músicas que vão tocar hoje no nosso Friday Night. Vamos começar hoje com Cascada, Fever, Ryan, o tema Dieselback. Vamos ainda ficar também com música portuguesa pelo caminho, com os Santos e Pecadores, Leva-me a Dançar. E vamos acabar com um remix fantástico de Pat Romance. A música é da Lady Gaga e vai fechar a primeira sequência de 5 músicas. A primeira de 5 sequências. Vou lançar a contagem e a partir daí vai ser sempre a dar-lhe. 5, 4... 3, 2, 1. I'm not a beauty queen, driving in a limousine. I'm a girl, but don't call me baby. Who the f*** needs VIP? Live a life in luxury. I don't care, so just call me crazy. Don't stop, just take it to the limit. Watch me, boy, and spin it around. Thank you. anymore. Though I'll be laid down on the floor as many feet walk through the door. I'm not alone. Flashing, could this mean that I'm coming home? If I see a man waving, does this mean that I'm not alone?

Então, a noite está a começar bem. Grandes músicas a tocar aqui na primeira sequência de 5 músicas, mas mais vão tocar na sequência que se segue. Vamos ficar com Eric Prydz, com Amy, com Ina. Vamos ficar com tantos nomes daqueles que tu gostas. Vamos acabar com Florida, com Kessa e uma fantástica mixagem que vamos então conferir nesta sequência segunda do nosso Friday Night. Vamos antes ficar com isso como com Ina, com Amy, mas vamos começar com Cascada, o tema Dangerous, que vai tocar então a seguir à segunda da contagem de 5 para 0 aqui no Friday Night de hoje. Grandes músicas a tocar então a partir de agora. 5, 4, 3, 2, 1. Don't know anything about you. So close, just a touch away. Your love hits me like no other. They say I'm a true believer. I know something's taking over now. I wanna run, but I don't know how. You just cross my border now. Just a kiss away. Give me a break. Oh, Mr. Romeo,

E agora, no Friday Night, vamos iniciar a caminhada até à década de 1990 para acabar a edição de hoje com Eurodance. É verdade, não disse isto no princípio do programa, era uma surpresa, mas vamos acabar com Eurodance, a edição de hoje do Friday Night. Vamos agora ficar com Eurofighter, música dos E-Type, assim que está correto. Vamos ainda ficar também com One Desire, do Jakarta. Vamos ter mais músicas pelo caminho e vamos acabar com Clowns, música da Tatu. Pelo caminho só pode ser que vamos ter, por exemplo, Henrique Iglesias. Ou, por exemplo, L2 com o fantástico tema Criminal in Bed. Fantásticas músicas para virem mais uma edição do Friday Night. We sure survive a night. There was a sleep when I am alive. I'll make a run towards the city light. It always keeps me on the right side. Come alive.

pictures in bed. No, your chin is killing me. We ain't meant to be. I'll be fine when you go. I'm taking my kisses back. You aren't all that. I just want you now. I'm not in love with you. This breakup's overdue. So get it through your head. You're a criminal in bed. And I'm not in love with you. You're playing me like a fool. I gave you everything. Hand me down. Now I'm not. sejam oficialmente bem-vindos à década de 1990. Eurodance a partir de agora, aqui no teu Friday Night. 5 músicas, ou melhor, 4 músicas agora, para ouvirmos seguidinhas. Sem conversa pelo meio, vamos ficar com Look Twice e também Feel the Night. Vamos ficar com Be My Lover de La Bouche. Vamos também ficar com Key Motion e ainda com Rama, com Light My Fire. 4 músicas cheias de energia com alta voltagem no Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. Feel the night, we're dancing through the night. The music feels so right. Whoa, whoa, whoa. Dancing through the night. Whoa, whoa, whoa. bellissima musica, è brutale, non posso perdere. Just let me let miss you when you do your tour. Try to call, try to reach, talking with your answer machine. Sending bless all my sweetness, come back soon. I'm feeling sleepless, maybe I worry a bit too much. Cannot wait to feel your touch, cannot wait, cannot wait. Feels like time is running late. Do you feel what I feel? Make my dream come to real. Give me a sign, let me know, just let me know. Chegamos ao final de mais um Friday Night. É verdade, vamos acabar por aqui a edição de hoje, mas como vos disse, vamos acabar em plena festa, em pleno Eurodance da década de 1990. Vamos ficar com Piety e o tema The Summer is Magic. Vamos ficar com Rosen Clark pelo caminho, também com Plastic Age, com Glory of Love, e vamos acabar com uma música brutal, uma daquelas que já há algum tempo não tocava por cá, chama-se Under the Same Sun, e é da Dewey. É assim que fomos mais uma edição do Friday Night. Façam-me um favor, sejam felizes, aproveitem estas energias ao máximo, porque o Friday Night como este há mais, mas só na próxima sexta. Até para a semana. your mouth, blood brain get empty. I'm on the run, the guys will make it come. C-A-R-M-A, sweet kid on soul. On the way to make it, go naked while we try to shake it. Hop on, funky guy, gotta hop on this. It's on the bass, sends out those rockin' rays to make the love about two. So we're back on the roof and take this. No sense to try and do a bad miss. The party's on inside the bedroom. Move, they call us nasty. We stand above, and that's what it is, the glory of love. Here we go. Cause we're